Sessão 3217, para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 150, reporte estabilizado. 150, 10040 ainda? Desce para 3000 pés, ajuste 9014. 3000, 9014. Roma 649, estamos centro Recife na sequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, 649. M331, decolar 242, controle 120.8. 120.8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xanay 6331. Xanay 6331, no contato radar, saída da Euleda Príncipe, me mantém 360. Pode manter 360, poderia voar direto ali, dá pra mim? Autorizado da El, Xanay 6331. Direto da El, Xanay 6331. Azul 4462, estabilizado? Afirmativo, Azul 4462. Complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95, Azul 4462. Completo 14895, Azul 4462, boa. Controle! Goma 012, boa tarde, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Mantenha a posição, novembro aqui mais. 572, manda autorizado ingresso na Juliette para o portão 02. Juliette 0229. Azul 4462, vento 1,60 graus, 092, livre pouso, pista na zero. Livre pouso, Azul 4462. Pista que decola. Beleza, o controle 120.8, decolar 246. Muito obrigado, bom fim de semana. Controle 3217, estabilizado. Agora, 3217, estabilizou. Então, 3217, complete final do procedimento LS, o retorno na frequência 118.95. 118.95, 3217. Oxané 6327, boa tarde. Sonar 6327, contato radar, saída da Euleda, sub mantenha 240. Da Euleda, mantém 240. Três 217, continua a aproximação, reporte baixar de travado, que negão no 014. Tá, conta. Pessoas a bordo? 7, vento 140 graus, 1,09. Residuais, litoral, reporte parque de Pitócio. Seu solo 1219. Liberando direito, Foxtrot, chama solo 219, azul 442, boa. Solo, azul 4462, boa tarde, desligou Foxtrot. 4462, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, azul 442. Livre pouso, pista 1-0, vento 1, 50 graus, 1-0-9. Pouso 1-0-3, 2-0-7. Mike, declara 2-4-8, ingresse perna contra o vento da 1-0, aguarde para o cruzamento do campo. Perna contra o vento da 1-0, aguardando o cruzamento do campo. Paulo, tá 3155, pushback, acionamento 09. 09, está livre, puxa, pode táxi. Reportará para o táxi, 3155. Através de situação, Guajão 06. Guajão 06, seu retorno na frequência 118.95. Yankee Mike, faça 270 pela direita e aguarde para o cruzamento do campo. November, Yankee Mike. 270 pela direita, aguardando o cruzamento do campo. November, Yankee Mike. Guardião 06, prossiga para a torre. 6331, chama Centro Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. 133.25, alterna 133.95. O Oceano 6331, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 662, autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. Juliette 207, no solo 50, libere direito via Fox, solo 1, 219. Fox, 219. November, Yankee Mike, pode cruzar o campo? Tive, November, Yankee Mike, autorizado o cruzamento do campo, mantém a escuta aguardando transferência. Na sua escuta, November, Yankee Mike. Solo, tá 3. 217, 207, táxi via Alfa, reporte antes do táxi via Juliette. Alfa, 207. Sim, aguarde coordenação, Sané 6327. Aguarde coordenação. Controle Salvador, Trip 5446, sente informação Lima. Trip 5446, chegada AMAN, desça para livre voo 060. 060, 5446. Gomo 755, chegada Bonf, desça para livre de voo 070. Pronto, corredor forte, controle Salvador, 120, decimal 8, November, Yankee Mike. Gomo rumo ao 012, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento LS, para estabilizar. 2000 no 014, autorizado LS, botando estabilizado, vou no 012. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Novemba, Yank Mike, pela sua escuta, na prova do Correio Forte. Novemba, Yank Mike, acione o código transponder 5162. Solo Salvador, é o Oceania 6321, na remota Bravo, para pushback e acionamento. Oceania 6321, na remota, vai aguardar para o pushback. Oceania 6327, autorizado, nível final 200. 200, 6327. Frequência livre. Patano Novembro Yankee Mike, mantém-se em condições visuais, corredor forte, 1.000 pés. Reposte 2.0 milhas fora. Controle, o Patano Novembro Yankee Mike pretende fazer pisar em Feira de Santana, pode voar direto? Sim, está autorizado a Feira de Santana, 1.000 pés. Autorizado Feira de Santana, 1.000 pés, Novembro Yankee Mike. Livre puxa, pode táxi, livre 5627. Gente, puxa e táxi autorizado, livre 5627. Pode para o táxi, livre 5627. Importará. Para máximo 320. Tempo afirma estimado para início do táxi? Ok, está pronto, 188, 4 horas e 10, vai ter 1. Pode sobrar, confirma a autonomia? Sim, 5.30. Confirma a pessoa da bordo, 188? Afirmativo, 188. Autorizado táxi, Apache, o Inter, no ponto de espera, torre 1895, da 3155. Vai observar o táxi da aeronave da mesma companhia para o ponto de espera, após a passagem da mesma, vai ingressar na Juliette para o portão 10, da 3217. Vita Maquiavec, prossiga. Patango Vista, Mike Quebec, ciente, mantém as condições visuais, corredor Vera Cruz, reporte através de tarifa. É 6321, na sua escuta? 6321, na sua escuta. Quando esse equipe de solo, que após a passagem da aeronave da TAM, que vai ingressar para o gate 120, está livre, puxe, reposte táxi, se a NEM é 621. Após a aeronave que vai para o 10, a gente inicia, 6321. 53395, boa tarde. Salvador, autoriza a Novemba Yankee Mike a saber para o novo 025 para Feira de Santana? Afirmativo, Novemba Yankee Mike, informe seu chamado de pouso em Feira de Santana. A 3155, boa tarde, autorizada a alinhar e decolar da pista 10, vento 150 graus, 12, nós. Autorizado a decolar, tá? 3955. 3 no ajuste em Salvador, 10014. Salvador 5527, acionou o tratamento, sinto a bordo, 2h40 de autonomia, alterna Aracaju, pronto para o táxi. 5527, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto inspirador no 0, chame torre 1 no 895, que é legal no 0 no 4, boa viagem. Parte principal, Índia Alfa, lá no ponto de espera da 01895, boa tarde. Bruno, o chamado do fundo para a banda do Mike será às 2 horas da próxima. 1820, copiado, 9 Mac Mike, é forte a 20 milhas. Quem liga no 0 no 4? 0 no 4, vou no 0 no 2. Salvador, passa a rodovia, eco, passa a brava. Eco Papa Bravo, autorizado ingresso na 7, pode pronto para decolagem, Eco Papa Bravo. Papa Bravo, pronto para decolagem na 7, Papa Bravo. Livre pouso, pista no 0, vento 1,70 graus, 1,02. Livre pouso, pista no 0, vou no 0,02. Reposta estabilizada. 2.000 reportará estabilizado, 5,4,4,6. 1,2,0,8, 3, 3,1,5,5. Controle Salvador, boa tarde, 3155. Boa tarde, tá, 3155, submantendo, 320 saída da EL. 320 na da EL, tá, 3155. Salvador, azul, 4144, gente, informação mais, precisa coordenar o 360 para Confins. Gente, azul, 44, 360 será coordenado para Confins, agora instante, cobre. Sim, só observar a saída. Saída da EL. Valeu. Salvador é o 6321. 1-5 a bordo. Autonomia de 4 horas e meia, alternando Goiânia. Ele mantém, trip 5627, pista no 0. Ali mantém no 0, 1-8-9-5, que ele engana no 0 no 4, boa viagem. Mini 14, via parte, no ponto de espera, torre, 18-95, obrigado. Vitor Mike Quebec, mantém a proa rotatória, chame torre 1895. Proa rotatória 1895, Quebec. Salvador, boa tarde, a 3145 nessa autorização, Galeão. 145 para o Galeão 360, guarde de volta. 360, Galeão 360. recepção, reporte marcador externo, trem baixado e travado, que é NSBA 10114. Ouro 014 reportará, o 5446. Salvador, Papatango, Vitor Mar, Quebec. 5627, livre decolagem, dono 0, vento 150 graus, 099. 5567. Eu sigo Vitor Mar, Quebec. Está na prova rotatória, visual com campo, Quebec. Autorizado, representante autorizado final do nosso site, reporte 3 milhas fora, Vitor Mar, Quebec. Reporta 3 milhas fora, Vitor Mar, Quebec. Romeu Eco, Papa Bravo, decolou 02, controle 120.8. 1208, Eco, Papa Bravo. Controle 1208, transponder 5456. Controle, boa tarde, Papa Romeu Eco, Papa Bravo, transfere. Roda 10, Israel, Lira, 5456. Correto, pode colocar para o estacionamento. 5 ONU 5B acionado, é que Papa Bravo. Agora boa tarde, é que o Vila Clube tem que passar o outro, tem que vir ao bom para nada. Espera da 10, tá pronto. Gente, mantém a posição, hoje não é 6321. 012, livre ingresso via Juliette para o 09. 5627, decolou 03, controle 120.8. 08, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, tipo 5627. Após Cogbo, após Flock. Controle 120.8 e transponder 5461. Autorizado Petrolina no 340, Biota Zulu 20, de Palavra 10, em Rio Esquerda, na saída Momo, código Flock 1208-5461. Regimento correto, postando para o pressionamento, CNM 314. Toma na troca. Toma 4. Do 1755, converte aproximação, torre em 1895. 1895. 1155, chame Recife em 1-3325, alternativa 1-3395. Vai chamar Recife agora, 1-3325, 1-3315, 3155, obrigado, boa tarde, bom final de semana. Boa tarde. Olá, 25, boa tarde, do SCL 50050, chegada com ok, 050, 25, tá? Olá, 25, o tráfego que eu na aproximação está 10 milhas à sua frente, passando nível 140, é um Airbus 332, esteja do cliente pesado. Fica a critério da velocidade. Vem bem aqui, Mike, não há tráfego a reportar, de frequência, 1, 2, 3, 4, 5, coração contato local e até o regresso. 5446, no solo 05, libere direita, via eco, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita eco, solo 1, 2, 1, 9, repito 5446. Salvador, é o Drip 5446, livrando na Eco. Drip 5446, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03, atende para os finalizadores. Alfa, Kilo, pátio 3, posição número 3, atende para os finalizadores. Drip 5446. Zona 755, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Bom, 1755, livre pouso 10. Embaixacado. Mike Beck no solo 06, 30 Beck Beck Report, liberando a pista. No 4, estarei em puxa, post-tax, então 3145. Solo 35446, posição 03, está ocupada. Estamos chamando na posição número 4. Posição 04, parte 3, 35446. Posição número 4, 34. Na frequência livre, Quebec. Ali mantém pista no zero. Ali mantém na 1-0, 1-6-3-2-1. Zona 755 no solo 08, solo 120, decimal 9. Chanel 6320, a linha sem livre decolagem, vento 120 graus e 102. Ali decola 6321. Solo do Golfo no 755, ativa a pista de vento na Alfa. Solo, 121, decimal 9. Alfa. Bruno 755, Caracas e Alfa, Juliette para o portão 08. Chanel 6321, decolada zona 0, controle 1-20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. 6321. Chanel 6321. Controle Salvador, boa tarde, a Chanel 6321, decolou. 6321, super mantenha, o 320 sai da volta, tá? 620 na Arbor, o Chanel 6321. Ground 021, descend for corrections. In 2000 feet, grenade 1014, clear left approach, post on localized course. Ground 021, clear down 2000 feet, grenade 1014, clear left approach, runway 10, call in service on localized. 341, vitória da conquista, 200, aguarde cópia.